uma coisa que eu nunca percebi, porque é que vocês dizem onde é que são as saídas de emergência? Ah, porque, por exemplo, a pessoa está no ar, normalmente, quando acontece um acidente de aviação, as pessoas de aviação, desculpe, as pessoas baralham-se e normalmente nós temos que explicar sempre logo início. Não, mas às vezes não se pode. Isso é que é. Nós temos o dever de, e em várias línguas. Ah, não me diga. Sim, sim, porque há mortes que não são portugueses. Pois, claro. Mas tem que enterrar, tem que enterrar para mortes que não são. E o padre também, vai lá. E o padre também, exatamente. Depois, eu faço tudo sozinho. Leva que o senhor abre a cova. Anda tudo, anda na carreta, anda tudo, abre a cova. Eu tenho uma pá. Primeiro é uma picareta, começa com a picareta. Para partir a pedra. Exatamente. E depois que a pá, começa a abrir o buraco, a abrir, abrir, abrir, abrir o buraco, e só depois do buraco estar aberto, pumba! Com humor não se brinca. Humor. Humor. Não se brinca. Brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Se brinca, humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca, humor, humor. A passada semana, se bem se recordam, tivemos Bruno Nogueira, que aqui nos falou sobre a saga que vai ser o transporte da sua laranjeira. Isso mesmo, claramente, a sua grande prioridade. Minha grande preocupação neste momento, eu vou-te dizer, é uma laranjeira que eu tenho que ir buscar em outubro, da casa do meu pai no norte, para transplantar para a minha casa. Uau. Essa é a minha grande preocupação. Mas como é que vais fazer uma laranjeira? Pá, vou transplantar porque o meu pai vai vender essa casa e eu quero ficar com aquela laranjeira, que já tem para aí 40 anos. Parece-nos tudo normal. Nogueira confidenciou-nos igualmente que o mundo que encontra no Facebook o faz infeliz e por isso o desinstalou do telemóvel, mas não do computador por enquanto. Mas a grande missão de Nogueira no mundo é ser pai. E ele explica porquê. Primeira vez que deu um mergulho, por exemplo. Estás a assistir à primeira vez que um ser humano, na vida dele, está a descobrir o que é um mergulho. A sensação de saltar para dentro da água sem ninguém o estar a agarrar. Estás a ver? Primeira vez que experimentou, pá, um doce de chocolate, por exemplo. A ideia de tu estás à frente de um ser humano, pá, que pela primeira vez, para o resto da vida dela, a primeira vez que experimentou chocolate, foste tu que lhe deste. É uma coisa, eu sei que é piegas, isto não tem nada de, mas é de facto comovente. Aquela ideia de tu voltares a descobrir o mundo. Tu comoves-te com isso? Comovo-me bastante com isso. Engraçado. Comovo-me bastante com tu isso. Tu adoras ser pai? E adoro, sim. Ah, aí está, conseguimos. Era o que tu querias que eu dissesse. Tu não queres dizer? Não, posso dizer. É a coisa que tu mais gostas? É assim, se eu puder, é assim, aquela coisa que eu tenho a certeza que, que eu ia fazer bem, que eu ia gostar de fazer a vida toda, era ser pai. Sim, a coisa que eu mais gosto de fazer é mesmo ser pai. É, Nogueira adora ser pai. E entre alguns dos três convidados que se seguem, há pelo menos dois que também o são. Vão ter que descobrir, e não vai ser fácil. São eles César Mourão, Carlos Cunha e o colombiano Gustavo Miranda, que abrem esta nova temporada dos melhores do mundo, que são os Comédia à la Carte, no Teatro Vilaré, que se estende até o dia 26 de novembro. Foi com eles que conversamos sobre improviso, sobre barreiras culturais e linguísticas e, enfim, da vida, ou da vidinha, se preferirem. Obrigado, Fernando. Tá. Nunca te chamam só Fernando, pois não? Tá. Intimidade, isso. Tá. Fernando, muito bom. Muito Fernando. Bom. Ah, tá. Fernando, mais uma vez 10 orgasmos, muito bom. E quando é uma mulher a falar, o que é que diz? Também diz. Muito bom. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Diz a mesma coisa. Excepcional. Está ligado também? Está ligado. Aliás, já estamos no início da. Acho que tinha começado. Sim. Esta parte que falámos do Fernando e não sei o quê, dos orgasmos, estava no ar. Sim. Impressionante. Falámos disso. Não sabia que estava. Impressionante. Eu tinha uma ideia para um programa que era justamente assim, que era. O programa era o antes do programa. Suposto início. Estas conversas, do som e não sei o quê. E depois quando ia começar, acabava o programa. Isso é muito bom para aqueles programas que não têm interesse nenhum. Sim. Se calhar o pré-programa é muito mais interessante. Eu não sei se não estarão num desses, sabe? Se calhar é. Eventualmente, vamos tentar perceber se. Mas você já nos contou, quer que a gente simule que não está sabendo que está gravando? Não. Aliás, bem, para começar, dizer que eu e o Nelson estamos a dividir o mesmo microfone. Nelson. É verdade, é verdade. O que torna as coisas, se calhar, um bocadinho mais difíceis. E dá a sensação que eu estou a entrevistar. É, também. Mas ninguém está a ver, portanto, está tudo Mas tranquilo. Ficou muita pena disso, porque vocês, segundo disseram, tinham 6 vias, não é? É verdade. Temos 6 vias. Seis microfones. É. A falha é vossa não ter trazido outro microfone. É verdade. Sim. Na verdade, falta aqui colocar aqui o coletivo. Quando... Não, ele existe. Foi só desleixo mesmo. Ah, mesmo. É pior. O micro existe. É. Existem mais 2 micros. Sim, 7 micros. 6. 6, a 100 euros cada um, 600 euros logo aí, não é? Como diz o senhor. Exato. Se calhar já dou a nu. Há aqui uma coisa que temos que já apresentar. As pessoas, César Mourão, Cascunha e o Gustavo. Gustavo Miranda. O Gustavo Miranda. Eu fico assim sobre nome, sabia? Fico sem sobrenome. Gustavo, tu és argentino? Não. Eu sou colombiano. Aqui em Portugal, a Argentina e o Colômbia é exatamente a mesma coisa. Penso. Tem uma pequena diferença, né? No mapa e no sotaque, mas tu... E não sabe dançar tango. Mas onde é que tu tiraste a ideia que ele era argentino? Achaste não que era? Sei. E o teu cara é argentino? Sério? Sim, isto basicamente, eu acabo de fazer aquilo que fazem muitas vezes em relação a Portugal, que é tipo, Portugal e Espanha, não é? Yeah. Acabo de fazer isso em relação à Colômbia e Argentina. Fizeste sem querer em relação à Colômbia e Argentina. Mas não é o primeiro, não se preocupe, já várias pessoas me encontraram na rua e falaram, olha, o argentino que faz stand-up. Eu falo, sou colombiano e faço improviso, mas tu é. Mas obrigado pelo carinho. Nem argentino. Tu no teu país, na Colômbia, fazes apenas improviso, nunca fizeste stand-up? Não, stand-up nunca, mas fiz teatro a vida toda e improvisação como parte do teatro. Mas stand-up só uma vez tentei e não gostei da sensação. Por que não gostaste? Não sei, acho que é outro tipo de humor. Eu sinto que o stand-up trabalha muito a partir do que a plateia dá, mas não como inspiração, e sim como se você risse do outro. É uma sensação que eu tenho, você ri do outro. No improviso eu sinto que eu rio de mim e fica um pouco mais fácil para mim rir de mim. Acho que é uma questão mais de filosofia do humor aí. Que... É mais atrativo esse caráter de imprevisibilidade, do improviso, é isso? É que agora você me colocou num lugar de que é melhor ou pior. Eu acho que é uma questão mais horizontal. Acho que o stand-up é bem diferente e, para mim, o improviso flui mais fácil. Está mais no meu sangue. Digamos que a improvisação é uma linguagem, para mim, mais teatral. Uhum. E como eu venho do teatro, então sinto ela um pouco mais... Um pouco não, sinto bem ela no meu corpo, assim, ela flui. Vocês estão a sentir alguma dificuldade de, como direi, de comunicação? De fluidez entre, enfim, vocês já trabalham juntos há muitos anos, não é? Sim. E ter agora um elemento novo, isso funciona de maneira diferente no palco, presumo eu. Sabes que a improvisação tem isso, a própria improvisação vai ser tudo novo para nós. Personagens, os temas, os locais, tudo é novo. Portanto, termos um elemento novo, que para mim não é novo, eu já tive a oportunidade, felizmente, de trabalhar com o Gustavo no Portátil, Porta dos Fundos, já fizemos duas temporadas juntos, portanto, para mim não é novo em palco, o Carlos, para o Carlos é, mas a improvisação tem isso. Eu sinto que eu podia agora pegar um avião e ir improvisar a São Paulo ou à Colômbia, que eu ia improvisar, ia fazer o meu trabalho, é tudo novo, portanto, é tudo novo também. Os meus colegas são novos, os improvisadores são novos, as propostas são novas e faria. Agora, a única dificuldade que pode haver, mas que não é muita, e eu sei que não é, e o Gustavo já trabalhou em Portugal, é a língua, e nós também temos a sorte do Gustavo viver em São Paulo, portanto, logo aí a proximidade com o português para o Gustavo é muito próxima. Mas a língua é a única coisa que, será que se utiliza esta expressão aqui em Portugal? Talvez o Gustavo vá ter uma dúvida ou outra, mas que passa imediatamente, até porque nós somos um povo que sabemos receber muito bem nesse aspecto. Ou seja, o brasileiro, por exemplo, é mais difícil. Um português ir falar português de Portugal para o Brasil é mais complicado. Aqui não, nós ouvimos falar brasileiro, português do Brasil num palco e para nós sabemos tudo, sabemos as gírias, sabemos o que é um chopinho, sabemos tudo, porque nos preocupamos, porque ouvimos muitas novelas a vida toda, portanto para nós é natural. Porque estamos a ouvir. Diz? Porque deixamos ouvir, é isso. Exatamente. E os brasileiros não tanto. Portanto, nós não vamos ter essa dificuldade, acho eu, cá. Mas mesmo as próprias dificuldades que possam aparecer por qualquer razão, são próprias da improvisação. Ou seja, é nas dificuldades que tu vais construindo a cena. E só tens que aceitar e construir alguma coisa em cima disso. Sim, a minha uma dificuldade do Gustavo em perceber alguma coisa é uma ótima matéria para desenvolver. A minha pergunta é mais no sentido de vocês se conhecerem, enquanto parte dos comédia à la carte, se conhecerem melhor e, portanto, já saberem muito melhor como é que funcionam em palco do que com o Gustavo, e estava a tentar perceber se havia alguma dificuldade acrescida e se isso torna até a improvisação melhor, não é? Vai tornar melhor, pois, eu acho que é isso. Okay. Muitas vezes trabalhar há muitos anos juntos não traz só coisas boas, muitas Sim. vezes traz dificuldades, que é, eu já, antes de ele falar, eu já sei o que é que ele vai falar, sem querer já cortei porque já percebi a ideia, e muitas vezes não é bom. Nós com o Gustavo, provavelmente, quando o Gustavo entrar numa cena, não fazemos a mínima uhum. ideia para onde uhum. ele vai. Uhum. E nem uhum. ele. Mas provavelmente não. Tenho a certeza absoluta que vai ser bom para nós. Okay. São tudo dados novos, e quanto... É impressionante que as pessoas às vezes pensam que, ah, vocês já trabalham há muitos anos juntos, já combinam coisas, é mais fácil. Não, pelo contrário, é mais difícil. Portanto, uhum. é muito melhor quando assim é. E eu acho que com o Gustavo... A ideia é a surpresa... O surpreender o outro é sinónimo de que, se conseguimos surpreender o colega de palco, estamos de certeza absoluta a surpreender o público. Uhum. E aquilo que o Gustavo nos vai trazer a nós, de certeza absoluta, são surpresas, que para nós é ótimo. E como ele também, em questão de grupo, também nunca trabalhou connosco, também vai ser surpreendente para ele. Logo, eu acredito que para o público também. É uma formação completamente nova. Tipo, o elenco vai ser novo para nós três. E Sim. eu, com certeza, vou trazer um problema. Sim. Uma desestabilidade. O que é ótimo para improviso. Uhum. Porque o improviso, quanto mais no risco, é mais interessante. Porque claro. Qualquer erro vira um presente. É claro que a gente sabe a técnica. Então, vamos nos encontrar. É como, acho que os melhores do mundo falam muito disso. A própria linguagem. São três jogadores de três times. Cada um joga no seu time, só que eles dois são da mesma equipe. Uhum. Aí eu chego, mas a gente já sabe fazer gol, fazer quais são os códigos. Então, digamos que a linguagem, já a gente fala essa linguagem, mais do que o português, o espanhol ou o português do Brasil. A linguagem mais importante aqui é a linguagem da improvisação, que Exato. Tanto eles quanto eu temos já uma experiência nisso, e dá uma tranquilidade, não quero dizer que estou tranquilo. É como tudo, é como um jogador de futebol. Neymar, de certeza que vai jogar mais, igual, melhor, Paris Saint-Germain do Barcelona. E é uma equipa nova para eles, são jogadores novos, é tudo novo. Existe uma técnica e existem truques? Eu acho que existem códigos. Isso. Descodifica. O que isso quer dizer? Voltamos à linguagem, né? A linguagem tem letras, tem palavras, tem frases. A gente entende isso. Mas truques, é bem difícil, truques. Não. Truques é impossível, eu acho, na improvisação. Não existem Até truques. Porque quando você tenta um truque, ele não funciona. Quando você tem uma puta ideia, ela não funciona. Puta? Ah? Desculpa, não, posso não falar isso aqui? Aqui em Portugal não. Ah, bom, é quando tem uma incrível, uma ideia boa. Mas ninguém ouve este podcast, portanto podes dizer. Tá bom. Aqui ninguém ouve. Também não podes dizer. Ah, ótimo. Quando você tem uma puta ideia, aí eu sempre penso, é melhor matar essa ideia e ver o que acontece com trabalhando nada. Para o outro, com aqui no palco com nada. Porque tentar ser gênio ou trazer um truque, acho que não funciona. Vira marcado, vira fake. O público, por mais incrível que pareça, topa isso. É. O público topa quando é combinado, okay. quando é uma coisa pensada. Topa e não gosta. Então, muitas vezes, nós fazemos esse exercício entre nós mesmos. Uhum. Ou seja, eu provavelmente, se vejo o Carlos aí para uma coisa... Estou a inventar, nem acho que isso tenha acontecido, mas se eu vejo o Carlos aí preparar uma coisa toda certinha para chegar ali, eu provavelmente ele vai dizer, ah, e você é o xerife. Não, sou o cavalo. Pronto. Já desmanchei tudo que o Carlos trazia na ideia. Ah, ele vai ser o xerife, vai prender o outro e eu vou... Não, eu sou o cavalo. A partir daí que eu sou o cavalo... Eu tenho que aceitar que ele é o cavalo. Claro. Há a regra do sim, não é? A regra do sim. Portanto, embora nós há tantos anos juntos, já fazemos... Não vamos fazer nesta temporada, como não fizemos na outra que tivemos o Marco Gonçalves, mas já fazíamos muito o não... Propositadamente. Okay. Era um sim, era um não para no mesmo sentido do certo. Sim. É porque certo. O problema não é negar, o problema é anular ou bloquear o outro. Certo. Mas o não, ele muitas vezes é uma proposta, porque é o personagem que fala não, porque é melhor para a história falar não. Mas sabem que quando eu vejo os espetáculos de improviso, já ouvi os vossos, já ouvi de outras pessoas, a ideia que eu construí na minha mente é que a forma se aproximava, por exemplo, daquelas cantigas à desgarrada, sabem? Também aí há o improviso, mas a ideia que tu tens é que eles já têm ali algumas coisas que usam quase sempre. Exatamente. Entendam o que é que eu estou a dizer? Usam sempre. Sim, sim. Sabem, se bem que há ali uns versos que os ajudam, sim, e que aquilo, sim, vai dar, sim, sempre. E depois, ok, depois a partir daí constroem, uhum, outra coisa. A grande diferença, penso eu, em relação, por exemplo, ao exemplo que tu deste da desgarrada, é que na desgarrada o objetivo é cada indivíduo brilhe mais que o outro indivíduo. Uhum. Na improvisação é exatamente o contrário. O meu objetivo é que tu brilhes. Eu vou dar-te bolas para tu brilhar. Se tu fizeres o mesmo em relação ao Gustavo, o Gustavo vai brilhar e o Gustavo vai fazer para que eu brilhe e que tu brilhes. Uhum. E quem é que ganha com isto? A cena. Há uma coisa na representação que se chama, como é que é? Roubar o papel. Roubar a cena. Roubar a cena, exatamente. Será que também no improviso podes roubar a cena? Isto é... Podes, estás a fugir, é um bocado à lógica de... Não, porque eu acho que roubar a cena aqui não é uma coisa... Tu podes roubar a cena sem querer, sem ter nenhuma vontade de roubar a cena. Uhum. E isto pode acontecer, mas é uma coisa que é de uma opinião mais do público do que nossa. Eu posso fazer um personagem que não abra a boca, só olhar, e tu a roubar a cena, ou porque tem a ver com a postura em palco, tem a ver com o estar em palco, tem a ver com o silêncio ser muito importante... Portanto, eu posso roubar a cena de várias maneiras. Uhum. Mas é roubar o foco, né? Mas o foco, às vezes, mesmo roubando, ele só... A roubar o foco vira uma paisagem para o outro. Exatamente. Também. Tipo, funciona para crescer na cena, não, uhum, não para anular a cena. A não ser que seja um jogo cujo objetivo seja roubar a cena. Aí já seria outro negócio, mas não temos um jogo assim, então não. Sabes que eu olho sempre com grande admiração as pessoas que arriscam em... publicamente se assumirem num espetáculo ou apresentarem um programa e têm uma outra língua, como o teu caso, ou como o Lubomir, que apresenta um programa na televisão e que a língua dele não é o português, seguramente, ele é jugoslavo, não é? Como é que ele consegue ainda assim estar numa televisão nacional? Ou como o escritor, o Richard Zimler, como é que alguém que vem de um outro país, uhum, consegue ser escritor escrevendo na língua do país que ele escolheu, uhum, e sendo um escritor que até é exemplar na sua escrita? Sim, sim, sim, não é incrível isso? O que é que tu descobriste que é para ti mais fácil ou menos fácil no domínio do português no improviso? Eu tento realmente não pensar muito nisso, porque senão dá um medo, né? Porque às vezes eu me pergunto por que eu fui morar no Brasil e aconteceu aquilo lá de ficar 5 anos e falar outra língua e projetar outra língua. Aqui é minha segunda experiência nesse sentido, então estou mais tranquilo. Falei, já deu certo alguma vez, pode dar certo de novo. E tem uma equipe que me recebeu com braços abertos e eles montaram muito o espetáculo em função dos convidados, uhum, para mim e para Marco, uhum, o que já fala da filosofia da impro, para a gente brilhar e eu vou trabalhar para eles brilharem. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que o mais difícil é entender no português, e não as palavras do português que fazem referência a códigos culturais, a gírias de vocês, ou a sotaques que eu não consigo reconhecer. Então, claro, às vezes dá um medo de eu não entendi. Mas mesmo não entendendo, como eles falaram antes, isso vira um presente também. Isso pode ser uma oferta legal e isso, uhum, pode virar a cena para um lugar ainda mais interessante. Do que se eu entendesse também. Uhum. Não quer dizer que é ótimo não entender. Eu vou fazer o meu maior esforço para entender, para ajudar a história. Mas no caso de não, é o que ele está a dizer. Está a criar uma nova paisagem para, se calhar, desenvolveres para o outro lado. É. Depois vais levá-los também à Colômbia? Não entendi, por exemplo. Se vais levar, o César e o Carlos à Colômbia também fazerem um espetáculo, ou a São Paulo? Estávamos falando disso, né? Seria incrível eles irem lá. São Paulo já fizemos, correu muitíssimo bem. As pessoas entenderam todas? Incrível. Entenderam. Entenderam. E Brasil é mais fácil, Colômbia com certeza é mais difícil. Pela língua. Pela língua. Porque... entre vocês, claro, é a mesma língua, mas espanhol, por exemplo, brasileiros não entendem quase nada de espanhol e nós hispanofalantes não entendemos quase nada de português, uhum, mesmo que a gente está colado um do outro. Não sei como seja a relação aqui com a Espanha, se vocês têm um... Não temos. Acho que é bem parecido, então. Agora, sim, eu acho que, obviamente, se eu ou o Carlos fôssemos como um convidado de um grupo colombiano para fazer umas coisas, com certeza eu iria fazer bem. Dentro de umas palavras em espanhol, dentro de uma brincadeira, dentro de um bem gesto, parecido, sempre. Porque nós normalmente percebemos bem e se calhar não falamos tão, sim, bem, mas poderia fazer outras coisas dentro da improvisação que iam ser ótimas sem ter que falar, uhum, e sem ter que perceber. Nem dizer falar bem exatamente as expressões como são, certo, ou como deixam de ser. Como tu fizeste no Brasil. No Brasil. Tem festivais de improvisação que tem 3, 4 línguas e ninguém fala outra língua e mesmo assim acontece uma mesma cena e todo mundo se entende a partir do corpo e vai, sim, falando, e isso vai virando uma coisa muito interessante também para a plateia. Uhum. Então, já ouvimos dizer que este espetáculo é totalmente diferente do que eram os Comédia à la Carte, dos anteriores, dos Comédia à la Carte. Em que é que vai ser diferente, então? O Carlos Cunha disse que vai ser genial. Ele não disse que ia ser genial, diferente. Perto do endeusamento, exatamente, é? Perto do endeusamento. Certo. Isto, mas eu expliquei a seguir, porque tínhamos convidado um gênio. Que era Gustavo. Modéstia à parte. Isto porque eu disse ao Carlos, quando ele disse que ia ser genial, disse assim: mas são vocês na mesma, não é? Ele disse: não, espera, nós trazemos 10 vezes o Gustavo. Sim, eu acho que o espetáculo, a proposta é a proposta de improvisação. Uhum. Nós vamos improvisar. Agora, todas as improvisações, ou 98% delas, vão ser diferentes de todas as que já fizemos até hoje. E por improvisações que eu e o Carlos nunca fizemos. São propostas trazidas pelo Gustavo, assim como o Marco fez quando trouxe. E vão querem ser... revelar um jogo, por exemplo? Podemos revelar um que vai ser o especialista, ou o melhor especialista do mundo. Ainda não temos nome para ele. Okay. Mas é alguém da plateia diz um objeto, ou diz uma coisa qualquer. Imagina, hastes de óculos. Eu sou um especialista em hastes de óculos e o Carlos vai me entrevistar, sendo eu um especialista, uhum, de hastes de óculos. Uhum. Hastes de óculos. E o Gustavo vai fazer toda a língua gestual do que eu estou a dizer. Ok. Mas, de uma forma, o Gustavo é muito bom fisicamente e corporalmente, portanto, vai fazer de uma forma. Esta afirmação tirada de contexto, não é? Eu vi logo que é ele que ali é. Ele falou isso enquanto encostava na minha perna. Só que vocês não viram. Vamos fazer uma promo, dizer que vos vamos entrevistar com a tua declaração. O Gustavo é muito bom fisicamente. Exatamente. Agora me preocupa porque não entendi o título. Artilóxico. É especialista em quê? Hastes de óculos. Hastes. Essa palavra, sim, por exemplo, é isto. Não existe. Não conhecia. Hastes de óculos. Como é que chamas isto? Moldura. Ah, moldura. Aqui. Ah, aqui. Esta aqui é pensamento. Não sei. Te liga à moldura. Não sei. Nunca tinha pensado. Hastes. Não sabia que tinha uma palavra para a peça. Nós temos. Sim, sim, sim. Mas já sei. Hastes de óculos, por exemplo. E ele vai fazer a língua gestual, mas não cumprindo a língua gestual, obviamente. Uhum. De outra maneira, claro, é um jogo, claro, que ele faz, é uma improvisação que ele faz muito bem e que nós vamos aproveitar o facto de o Gustavo estar para fazer. Uhum. É uma mix entre a língua gestual e a mímica. Ou seja, usa mais o corpo todo do que propriamente os dois. Certo, certo. Elétrica. Claro. Okay. Todos os outros serão diferentes, só que são tão difíceis de explicar que, não, que só... E nós também não queremos. Visualmente. Claro. A ideia com que se fica, quem assiste a um espetáculo de improviso, é que é relativamente fácil. Parece, mas não é. Porque depois quando vocês chamam pessoas ao palco, as pessoas ficam quase que... O termo aqui é... há um atrofio quase, as pessoas ficam ali numa situação de grande embaraço, que é, têm inclusive medo de estragar algo. Sim, não é? Sim. Pá, obviamente, diz, desculpa. Não, não, obviamente que parece fácil porque dá a impressão que falar qualquer coisa também eu falo. Ou seja, uhum, quando nós conversamos uns com os outros, o que nós fizemos agora aqui foi improvisar. Tu improvisaste uma pergunta, de repente eu disse uma coisa de tocar, dele ser bom fisicamente, tu aproveitaste. É exatamente isso, só que com códigos, com outro tipo de evolução dentro da própria improvisação que uma conversa não tem. E por parecer tão fácil, obviamente que as pessoas acham, admiram e gostam de vir porque, sei lá, se sentem muito próximas do espetáculo, eu acho. Uhum. As pessoas sentem-se... identificado, né? Tem uma identificação com a espontaneidade. As pessoas riem. A gente, não sei, não pensa em fazer piada. A piada, ela acontece pela situação. A própria espontaneidade, ela já está carregada disso. E a plateia agradece e reconhece isso também. Uma pergunta. Alguém que faz da sua vida o improviso, e esse também é o meu caso, é muito raro ser guionado, e das pouquíssimas vezes que isso aconteceu foi, na grande maioria das vezes, trágico. A minha pergunta é essa. Quando vocês são guionados, ou porque estão a representar num filme, que já vos aconteceu seguramente, o que é que sentem? Ah, não, eu gosto. Tu gostas? A minha formação é de ator. Eu não sou formado em improvisação e não, sou, e não improviso porque tenho talento para improvisar. Aconteceu, o improviso é uma modalidade teatral dentro do teatro. Mas a minha formação toda foi de ator. Porque... Aliás, começou por ser um, é um treino, não é? Começou por ser, sim, exatamente. Sim. É que todo ator passa pela improvisação de alguma maneira sempre, porque a improvisação é o caminho, é o espírito do, da atuação. Não tem como não... ter a improvisação no sangue do ator. Durante, durante a tua formação, tu tens improviso. E isto foi quase sem querer. Agora, para mim, é exatamente igual darem-me um texto e eu fazer um texto ou ter que improvisar. É exatamente igual. Agora, é mais mágico para o público eu não ter nada e, de repente, falar durante uma hora e as pessoas dizerem uau. É mais mágico. Embora é tão bom, pode ser tão bom quanto um texto. Só que para as pessoas é ilusionismo. É tipo, ei, como é que ele fez desaparecer um elefante? Pá, que são dois espelhos, depois tiro o papel. Mas tá, percebes? É igual a um ilusionista fazer. Agora vou fazer isto tudo explicando. É a mesma coisa. Estira-se aqui, tira-se um pano, depois o elefante passa para ali e as pessoas vão ver. Uau, incrível na mesma, como é que isto é tudo feito. Mas não me surpreendeu tanto como um indivíduo falar durante uma hora sem ter nada. Gustavo, quem é a pessoa mais conhecida a nível humorístico na Colômbia? Colombiano? Talvez Andrés López, que é um stand-up, inclusive, muito bom. Andrés López? Andrés López. Então, vamos ouvir o Andrés López. Gracias, amigos y amigas. Estoy muy feliz de estar acá en tu programa, Alexis. De verdad, para mí es un honor estar aquí con toda la gente de la comunidad aquí en la Florida, con toda la gente de la comunidad de Cuba. Esto, la gente está de Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Panamá. Ya entonces, sí, me siento muy caribeño. A pesar de haber nacido en Bogotá, que es 8,600 pies sobre el nivel del mar, a mí me faltó esto para ser de Bolivia. Esto. Entonces, yo nací alto, con poquito oxígeno. Entonces, cuando uno se cría con poquito oxígeno, necesita ayuda del amigo costeño afrocaribe. El amigo costeño afrocaribe tiene aquí el vaso desechable, iceberg de hielo. Aquí agarra botella de whisky, o sea, o de ron aquí. Y aquí cigarrillo por si fuma, ¿no? Entonces, fuma, sirve, mama whisky. Eso, ya tú sabes. Y esta mano, ¿por qué todo en una sola mano? Porque con esta mano el amigo costeño habla. Oye, tú me van a decir aquí que toda esa cosa, oye. ¿Sí ves? Porque tú me dices aquí, no le pongas gatito. ¿Sí ves? Está ocupada la mano. Hablando, preposición, adverbio, sustantivo, complemento directo. Andrés López, colombiano, sugestão aqui do Gustavo. Mas, e então em São Paulo? Quem é que te faz rir? Oh, que pergunta, deixa eu pensar. Eu gosto muito do Porta dos Fundos. É, o humor deles é bem bom e admiro muito o Gregório. Tenho a fortuna de trabalhar com ele, mas acho que ele é uma pessoa que eu falaria mesmo sem conhecê-lo. Partilhas desta mesma opinião, Cedo? Ah, claro. Tive a sorte de trabalhar já fiz duas temporadas com o Gregório, já fiz um sketch de Porta dos Fundos com o Gregório também. Já entraste num sketch da Porta dos Fundos? Sim. Já. Ah, por acaso não sabia. Pois, são coisas que faz mal informar. Sou o primeiro português a entrar no YouTube. Quando é que isso foi? Foi há dois anos, eu acho, um ano e tal, dois anos. Tiveste feedback disso? Tive na altura, sim, mas um feedback muito... Muito das redes sociais, não foi uma coisa também explorássemos a esse ponto. Na altura, sim, jornais que ligaram a saber como é que foi, mas para mim eles já eram meus amigos, já foi uma coisa ótima de fazer, obviamente. Eu respeito muito Porta dos Fundos, sou muito admirador. Teve a sorte deles me convidarem para este espetáculo de improviso. O Gregório, sem dúvida, é uma pessoa que eu me identifico muito no palco e enquanto humor. Mas sou fã de todos eles, obviamente, do João Vicente, do Lubianco, sabe? Sou fã de todos. Do Fábio, eles todos são muito Fábio. Bons. Vocês são de riso fácil? Não. Eu sou horrível, eu sou provavelmente o pior espectador do mundo. Agora, eu não sou de riso fácil, não quer dizer que não seja de gosto fácil. Ou seja, eu sou capaz de sair de um... acabar de ver um filme e dizer, epá, incrível. Para mim é o melhor filme de comédia. Você diz sorriso ou fácil? De sorriso fácil, de riso. Não, por isso, você não é do riso fácil, você falou. Então é de sorriso fácil, talvez, tá? Não é, sim. Contente. Eu aprecio muito, gosto muito, mas não me consigo rir. Não me consigo rir. Lembras-te da última vez que alguém que te levou às lágrimas? Eu hoje, curiosamente, porque falamos nisso numa outra entrevista, lembrei-me da última pessoa que me levou às lágrimas. E esse alguém é uma boa homenagem que lhe faço, que eu. Olha, também é Cunha, o João Carlos Cunha, humorista. Ah. Eu vi um espetáculo dele ao vivo e fui às lágrimas. Era uma coisa também de algum improviso, de bastante. E fui às lágrimas, de facto. Ele conseguiu fazer isso. E isso é muito bom, não é? É claro. Quando alguém consegue fazer assim, isso. Quando é assim, é muito bom, porque a última pessoa que me levou às lágrimas foi a minha ex-namorada. Mas... e não foi assim tão bom. Mas pronto, mas levou. Já agora. César, quem é que foi a última pessoa que te levou às lágrimas? Ou isso é quase humanamente impossível acontecer-te? Não, mas não foi em espetáculo nenhum. Ah, ok. Mas todos conhecemos, foi o Frederico Pombares. Frederico Pombares? Sim. Foi Pombares num aniversário meu. Que eu achei que provavelmente nunca mais conseguia recuperar daquela situação, que eu não conseguia olhar para trás, que me ria de cair para o chão, estive deitado no chão. Mas o que é que ele fez? Não foi, lá está, foi. Teve a ver com o momento em si. Teve a ver com o momento em si, é uma história de um senhor, e nós estávamos a contar essa história, uma história muito descabida de um senhor muito descabido, e a história muito estúpida que faz do senhor imbecil. E estávamos com aquela conversa toda, a história, sei lá, demorou 15 minutos a contar, e de repente o Hugo Nóbrega, nosso produtor, diz assim: olha, há pouco tempo vi-o num supermercado com um papagaio no ombro. E o Sérgio Alexaredo pergunta assim: mas o quê? Um papagaio mesmo? Um papagaio vivo? E diz o Bombares: claro, o homem não é maluco. E aquilo, depois da história toda ser de um gajo completamente doido, ele diz: um papagaio vivo? Claro, o homem não é maluco. Mas o Bombares, sério a dizer aquilo, uhum. E eu não sei porquê tocou-me ali num sítio que eu não recuperava. Eu pensei, não vou recuperar nunca. Nunca mais vou conseguir, porque eu não consegui olhar para trás. De dar gritos, de me deitar, e não consegui olhar para ninguém sequer. E mal olhava para o Pombares, que ele só disse isto. Eu ria mais lágrimas. Foi a última situação que eu me lembro. Já alguma vez vos aconteceu isso, de terem um ataque de riso num espetáculo? Já, várias vezes. Já. Eu ia-te dizer que, por exemplo, a última vez que eu me lembro de ir às lágrimas e de parou foi aqui. Sim, tens razão. Também para mim. Não foi aqui, foi num espetáculo. Num espetáculo nosso. Foi num parto. Um parto que o Ricardo estava a ter um parto, uma criança. Uhum. E o Carlos, eu era o médico, o Carlos era o auxiliar, e eu de repente digo assim: tenha calma, respire, isto não é improvisação. Eu vou ver se a criança, vou ver a dilatação ou não sei o quê. E o Carlos está assim com as pernas, o público não vê, eu meto a mão entre as pernas do Ricardo, a fingir, não é? Que estava a ver a dilatação, e tirei a mão, e o Ricardo diz assim, muito sério: então, doutor, chegou a tocar no menino. Chegou a tocar na cabeça do menino. Só que aquilo muito sério. E eu comecei a rir e não recuperava, caí para o chão. Eu quando muito caio para o chão. É uma coisa que eu tenho que ver com o meu ortopedista. Com o terapeuta também. Eu também. Mas eu caio para o chão quando me rio. E não conseguia fazer mais a improvisação, mas é que não conseguia. Tens razão, foi essa que estava a estar assim. Mas o público gosta muito desses momentos, não é? E o público, o público não para de rir, é contagioso. Foi contagioso. Não saímos dali. Uma pergunta: será que alguma vez fizeram, ou pelo menos houve esse objetivo, um filme só de improviso? Já. Uma curta. Fizeram? Sim. Fizemos. Os Três Reis Magos. Muito estúpidas, chamava-se Este Gajo Tem Razão. Mas foram vocês que a fizeram? Fomos, sim. Mas há 15 anos. Séculos. Há 15 anos, pai. Foi um desafio parvo, tanto que está longo demais, tarará, tarará. Hoje faríamos outra coisa que nada a ver. Mas foi... E o realizador foi o caos. Foi o Francisco Antunes, o realizador, não foi? Foi. E fomos, era uma história dos Três Reis Magos. Que na realidade eram quatro. Era um filme de Natal, que na realidade eram quatro ao início. Sim, e era tudo improviso, era tipo, uhum. Então e agora? Agora vamos para sabíamos, não, olha, numa tenda, aquilo começa numa tenda no deserto, okay, uma tenda no deserto. E agora o texto, ninguém sabia. Então bora. Depois íamos construindo ali. Ele filmava, ok, tens tudo. O máximo repetíamos uma improvisação. Conseguem repetir isto? Epá, exatamente igual não, mas sabemos a lógica. Epá, é que eu não apanhei aqui quando falas do chá. Pois. Não apanhei a chave, não podemos repetir só essa parte. Ok, podemos repetir esse insert. Era mais inserts, uhum, que fazíamos. Uhum. Não sei o que é do chá. Ele filmava o chá. Mas era tudo improviso. Texto, não havia guião, não havia nada. César, qual foi a pessoa que mais contribuiu para que tu decidisses que querias entrar na via do humor? Havia algum humorista que tu seguias em particular? Eu acho que o Hermano José. É impossível fugir. Uhum. Nem quero. mas é o Herman José, obviamente que adorava Monty Python na altura, lembro-me de ver e muitas coisas, mas Herman José era o mais próximo, porque uma coisa era eu ver Monty Python e dizer, ah, isto não dá, só os senhores ingleses, é que, só os senhores ingleses é que dá, porque em Portugal não dá, e depois vês o Herman e diz assim, ah, então se calhar eu também posso vir a ser um Herman José daqui a uns anos. Contigo que também foi assim, Carlos? Uma realidade mais próxima. Não, não. Curiosamente, eu aqui há um ano e tal atrás, comecei porque encontrei uma pessoa e descobri que com 13 anos comecei por fazer um exercício com dois amigos meus, porque os comboios demoravam horas para chegar. Estamos a falar de 76, logo a seguir à Revolução, greves e tal. E tu, para apanhares um comboio, estavas ali 3 horas na estação. E eu dei por mim, vim a saber, nunca mais me recordei disso, que o princípio da improvisação em mim é exatamente nesse período, porque nós criávamos histórias, eu e mais esses dois amigos, que depois continuavam no comboio e já tínhamos uma legião de senhores que vinham de Lisboa, que nos apanhavam em Santarém, mudavam de carruagem para ver aqueles três pontos. Bem, uau. E nada disto foi programado, tanto que eu com 30 anos era vendedor de uma multinacional. Ou seja, não estava nos meus planos nem ser ator, nem coisíssima nenhuma. Foi um percurso que eu acabo por senti-lo como a lógica da improvisação, ou seja, eu chego à conclusão de que isso está intrinsecamente ligado a mim, que é aceitar, arriscar e não ter medo do falhanço em tudo na minha vida. E é isso que que me trouxe até aqui. Neste momento nós estamos sistematicamente aqui a arriscar, a aceitar se alguma coisa não correr bem e a aceitar. Deixa-me fazer uma pergunta previsível, que é, transportam depois isso na vossa vida habitual? Eu acabei de dizer que eu hoje em dia defendo isso para a minha própria vida, como uma... Por exemplo, arriscas com as... Isso é o início de uma discussão. Eu acabei de dizer mal. Mas espera. Arriscas com as finanças, por exemplo? Não, arrisco o meu pecado, sim. Arrisco, claro. Mas aceito as penalizações. Mas é que uma filosofia de vida. Imagina se socialmente a gente trabalhasse para o outro, para que o outro brilhe e não para você brilhar. Isso já mudaria absolutamente o jeito de se comportar. Claro, claro. Então... Claro. A improvisação, ela sempre acaba entrando na tua vida de uma maneira natural. E eu adoro essa forma da improvisação, que é justamente tu estás preocupado com que a outra pessoa brilhe. Isso no meio humorístico nem sempre acontece, pessoal. Muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com a outra pessoa brilhe, pelo contrário. Lá está, mas as regras e os códigos desse trabalho são diferentes destes códigos. É muito mais. Eu desculpem-me fazer outra vez esta analogia ao futebol, mas por causa do cartaz, agora temos falado muito disso. Mas é quase como um jogador querer fintar todos para fazer um golo. Okay. Pode fazer alguma vez na vida. O Maradona fez não fintou todos, mas fintou muitos. Pode fazer uma vez na vida, mas é muito, muito, muito, muito difícil. O objetivo de marcar gol é passar a bola, passar, desmarcar. Claro que, obviamente, quando tu desenhas uma jogada na tua cabeça, tu esperas que o teu colega vá fazer aquela desmarcação certa, que tu vais para ali e vou fazer gol. Claro que quando ele não faz, parece uma desilusão para aquela pessoa, mas se calhar ele vai cruzar a bola, tu nem marcarias e outra é que vai marcar. Portanto, há que ter essa consciência da calma também de... Que eu, por exemplo, não tenho muito, que é, ok, eu ia por ali, fogo, não vamos por aqui, fico triste, não irmos por ali, e às vezes há que ter essa calma de não ficar triste, não ir por ali, porque muito provavelmente o caminho vai ser melhor. Nós temos a sorte de trabalhar no improviso, que é claramente isso, é só fazer o outro brilhar e tudo vai correr bem. Quem é que são as pessoas, ou a pessoa, quem é que é a pessoa que mais vos faz rir? Não necessariamente de profissional da comédia. Mas com quem é que vocês riem mais? Meu pai. Teu pai? Meu pai é muito engraçado. E a minha filha. Qual é que foi a última coisa que aconteceu com o teu pai que te tenha feito rir muito? Se é que te lembras disso. É meio humor negro, porque... Boa. Não vai ser engraçado contar. Mas eu fui para a Colômbia, tive que ficar lá porque ele estava no hospital, quase que estava morrendo. Inclusive, estava aqui em Portugal e tive que voltar rapidíssimo para a Colômbia. E eu cheguei lá e meu pai fazia piadas disso, entende? Tudo bem. Nem lembro as piadas, só que eu ficava, pai, pelo amor de Deus, você está com oxigênio nesse momento? E ele tirava, ele falava, eu tenho meu próprio oxigênio. E ele fazia um cigarro imaginário, sabe? Ele brinca o tempo todo, ele é uma pessoa muito que me faz rir mas aquele riso muito interno, assim, de não é de ah, porque meu pai, você não ri tanto assim, mas, mas tenho sempre um contentamento quando estou com ele. Carlos, e no teu caso? Não faço a mínima ideia. Quem é que me faz rir assim dessa maneira? Jantares... César, fala César. Não, se é chorar é o César. Chorar de rir. Sei lá, naqueles encontros de família, no Natal, nos aniversários. Tenho uma tia-avó. Tenho uma tia-avó que é que deveria ter sido humorista a vida inteira. Porque ela na realidade, sabes que ela nas passagens de ano, a minha tia era requisitada por vários grupos de amigos que se juntavam. Oi, Telvin, esta semana, este ano, vem passar a passagem de ano connosco. E era assim requisitada. Porquê? Porque ela pegava nas coisas da vida, nos episódios dela, do casamento, e o meu tio era sempre um desgraçado que era o alvo da chacota de toda a gente, porque ela falava, punha o lençol por cima, que não se lembra como é que foi, que não viu sequer o meu tio nu, e aquilo tudo, mas ela tem um humor muito, muito próprio. É uma mulher com 92 anos e que continua com um espírito completamente, completamente... E tua tia-avó? Tia-avó, tia-avó. Nunca soube. Alguém que me explica o que é uma tia-avó? É a irmã da tua avó. Ah, ok. Eu nunca tive uma tia-avó. Não. Eu ainda tenho muitas tias-avós. Tens tias-avós? Tenho pelo menos 4, 5. 4, acho que são 4. Acho que sim. Parabéns a todas as pessoas que têm uma tia-avó e a todas as tias-avós que estão. Será que há tias-avós a ouvir? Ouvimos, claro. Ah, não há. O teu podcast. Não, se calhar. Ora, vamos aproveitar aqui este espaço e já vamos para a parte final deste programa, passando aquele que para o César terá sido um dos sketches que ele se lembra do Hermano José. Dr. Parkinson, contente com o êxito da vossa nova firma? Nós na Imercer estamos contentes, estamos confiantes. E acreditamos que através das encomendas que temos tido vamos para a frente, vamos com êxito, vamos para a frente, vamos com êxito. Sim, e estão a prever exportações? Pois, esse problema que me põe é um problema difícil. Porque não é fácil. Repare, uma firma que vive à base de um país como Portugal, sim, tem de contar com países como Portugal. E anedotas como Portugal só nascem de 2000 em 2000 anos, de maneira que está a ver. Estar à espera até ao ano 3984, nós não temos tempo. Não é que eu não queira, mas não tenho saúde para isso. E além disso, tenho este defeito na garganta. Com certeza. Doutor, e há algum produto da vossa linha que, enfim, que se possa considerar estar a ter menos aí? Nós temos um produto que é uns chapéus que fizemos, pois uns chapéus para encobrir a inteligência, quando a inteligência pagar imposto. E estou convencido que, portanto, estou só agora a falar que, segundo as sondagens que foram feitas ultimamente, há pouca inteligência em Portugal, portanto, não vale a pena. Pois, doutor, numa perspectiva futura, há algum projeto especial em vista? Vamos fazer o AE. AE? É. AE. Vamos fazer o AE. AE? É. Doutor, importa-se de especificar? O AE é o que nós chamamos, pois na gíria do negócio, um autoencobridor. Sim. É um aliado que cobre Portugal de uma ponta à outra, com mais dois pequenos aliados, um para Madeira, outro para os Açores. E quando nos vierem do Banco de Portugal e do Fundo Monetário pedir o dinheiro que a gente deve, a gente tapa o país. Do outro lado temos umas ondinhas desenhadas e as pessoas julgarão que Portugal já se afundou, pois definitivamente. E então irão a nado para casa em cima das ondinhas, o que Será até bastante mais fácil, uma vez que o aliado é compacto e as pessoas julgarão que estão na presença de um milagre, como há alguns anos a história daquela pessoa que andou em cima da água. Pois, Dr. Parkinson, muito obrigado pela sua presença e felicidades para a imersão. Eu queria só, se me derem tempo de antena... Faz favor. Pois dar os parabéns à vossa equipa e ao vosso estilo de informação e perguntar se não têm umas pastilhas para a garganta. É claramente uma das referências para César Mourão e não imaginavas tu, quando viste este sketch, que alguns anos depois irias mesmo trabalhar com Herman José? Ah, não imaginava. Eu costumava contar, eu lembro-me de ser muito miúdo e saber mais ou menos que ele tinha a casa em Vila Moura e tal, e ficar a olhar para as varandas a pensar, será que é aquela que está acesa? Uhum. E ele está lá dentro. O Herman tinha uma casa em Vila Moura, tinha uma discoteca também, não era? Uma discoteca, não. Não tinha. Tinha uma casa em Vila Moura, na Marina de Vila Moura. Era lá o cantinho. Que eu já cheguei lá a jantar, por acaso, com o Ricardo dos Comédia à la Carte. Uma vez foi comigo lá a jantar. E eu lembro de ficar na Marina a olhar e a pensar, qual será? Será aquela que está acesa? Uhum. Será que não é? Não sonhava vir a trabalhar com o Herman, obviamente. Foi incrível na altura. Curiosamente, há pouco estavas a falar da tua tia-avó e de repente lembrei-me de uma coisa que vos deve acontecer a todos e a todas as pessoas que trabalham com humor e que normalmente dão uma imagem exterior, que pode não corresponder depois à interior, não se sabe. Mas, à partida, que é? As pessoas querem que vocês vão à casa, que animem. Isto é, não é... Vamos querer ver, para que me entendam a minha pergunta. Eles não querem que vocês vão lá e tenham que fazer um espetáculo, não. Mas sabem que, como sou uma pessoa animada, querem que a pessoa esteja... É comigo não é? Acontece. Não acontece? É. Comigo não, porque eu não sou uma pessoa animada. Não és? Não sou. Assim, não sou muito. Fora do palco não és animado. Tu és muito mais, por exemplo, do que eu. Já é, são espalha-brasas, sim. És e brincas e ris e gozas com aquele e se for preciso. E chegas a uma sala, não conheces ninguém e dizes, olá pessoal, não sei o quê. Não conheço e metes conversa e tal. Eu não sou assim. Okay. Eu sou muito envergonhado, mando uma boca ou outra, mas cirúrgica, assim, uma brincadeira. Gostas de estar no teu canto? Tu também és assim, Gustavo? Sim, é natural quem te conhece, já não é tanto assim. Quem te conhece pelos espetáculos e tal, ter essa expectativa de... Mas é normal, como quando um médico, todo mundo quer falar, ah, está doendo aqui, vamos, sabe? Faz parte do ofício também, que as pessoas... Sim. Acham que... Mas você está falando sério ou mentira? Não estou falando sério. As pessoas acham que você está fazendo piada. A mim acontece muito, como estou mais calado, acontece-me muitas vezes isto. Em jantares, as pessoas depois perguntarem quem me conhece melhor. Ele está chateado. Ele se calhar não gostou de não sei o quê. Não, estou absolutamente normal. Que é a ideia de estar naquele jantar. Estou absolutamente normal. Portanto, às vezes eu sei que quebra um bocadinho a expectativa... das pessoas. Há muitas pessoas ligadas ao humor que têm esse tipo de personalidade também. Para as pessoas que se habituam a vê-los num outro registro, é natural que lhes façam uma enorme confusão que as pessoas não sejam exatamente iguais. Nossa, ele é triste. Não é triste, ele não. É normal que nem sim. Você. Sim. Eu ainda há 2 ou 3 dias estive à procura, porque eu tive o Sorriso ao Pé da Escada do Henry Miller. E o Chapitou fez essa peça e aquele texto mexeu muito comigo, que tem a ver com a história do palhaço, né? O palhaço é vida para além de ser palhaço, ou seja, ele é o palhaço que faz rir, mas depois acaba por ser uma pessoa completamente normal, com os seus problemas, com as suas situações todas. E estava à procura exatamente desse livro porque me marcou muitíssimo, porque nós, é um bocado aquilo, as pessoas às vezes se nos convidam à espera que a malta vá animar. Pá, não é isso. Quantas vezes nos... Epá, faça-me aí. Epá, não dá. Não está o envolvimento, não estão reunidas as condições para nós fazer. Se for espontâneo, se for uma coisa espontânea, tem muito mais piada e para nós é muito mais agradável acontecer uma coisa, nós gozarmos um com o outro e tal, e acaba por ser um momento alegre, do que essa coisa de... Ah, então, que é isso? Está chateado. Não, sou assim. Eu, por exemplo, sou muito mais efusivo e histriónico do que. Mas sempre fui assim, de chegar aos sítios e tal, e de conhecer muita gente, eu adoro conhecer pessoas. Eras vendedor, recorde. Lá está. Pois, Mas não era. Tinha a ver com isso, com um mau vendedor. Não, por acaso. Mas um mau vendedor? Não, não, por acaso era bom. Não, eu na realidade não precisava de vender porque. Eu vou o que contar é que tu vendias? Eu vendia, pá, vendia. Eu trabalhava para uma multinacional que vendia milhares de coisas, dezenas e dezenas de coisas. Só que eu tinha, naquela altura, tinha que vender de 5 em 5 semanas 25 mil contos, que é uma exorbitância. E só que eu tinha duas compradoras. Em duas grandes superfícies. Uma era a minha mulher, na altura, e outra era a minha cunhada. Uhum. Pá, então eu só na segunda-feira de manhã despachava 80%. Então depois andava o resto das outras quatro semanas a curtir, a visitar outros clientes. Não, não se preocupe, não quer comprar, não tem problema nenhum. Eu só tinha que fazer aquele dinheiro para ganhar mais 100 contos. Não acham que por vezes as pessoas também, sabendo que vocês fazem parte do meio humorístico, tendencialmente. Querem ter piada. Ah, sim. Ah, acontece muito. Muito? Muito. O tempo todo. Epá, acontece bastante. Às vezes pode ser bastante constrangedor, mas às vezes também pode ser interessante, não é? Depende. Às vezes, inclusive, eu acho que as pessoas fazem-no para serem avaliadas. Para perceber se tu te rires, porque se tu te rires, para a pessoa vai ter muito mais valor. Sim, foi uma pessoa do domínio do humor que se riu, na minha piada. Exatamente, é para recolher a aprovação. É um bocado. Sim, acontece tanto isso. Agora imagina a nossa posição, sabe? Tipo, o que é que eu faço? É uma posição muito delicada. Sim, sim, sim. Eu sim. Fico sério e a pessoa vai se sentir mal, mas vou ser sincero. É meio difícil isso. É verdade, está sempre a acontecer. Grande resposta. Eu, se a pessoa for educada e se for amiga e tal, rio-me às vezes, por favor. não é amigo meu, assim, amigo de alguém que eu saiba que está ali e tal, eu faço, eu sei que era pior e tal, uma brincadeira. Se a pessoa não for simpática, sou muito, muito duro. Duro ao ponto de ser mal educado. Tens aí já sou muito estúpido. Sim. Cunha, estamos a acabar. És o único que ainda não pediu um vídeo e vais ter que o fazer. E vai ser... Agora, esta é a escolha do Carlos Cunha. Eu não me sinto de Dom Francisco. O senhor faz-me lembrar uma pergunta de um professor da universidade que me fez um dia: o senhor é rei? Eu digo: eu não sou rei, o tribunal é que me obriga a atuar nesse sentido. Uh-huh. O poder judicial atualmente. Portanto, é o poder judicial que compela a ser príncipe, sente-se mais príncipe ou rei? Eu sinto-me escravo do povo português. Escravo do povo. E o que é que o faz sentir-se escravo do povo português? Porque, pela ironia do destino, descobri um documento. Sim. Que me pertencia desde de 26 de janeiro de 1988, uma carta régia assinada pela rainha, então rainha de Portugal, Dona Maria I, uhum. Que eu penso que em Portugal nunca houve um documento com um poder igual a ele que tinha. E documento esse... que eu apercebi-me e tive receio de ir parar à mão de pessoas que podiam pôr em causa a soberania de Portugal e eu apercebi-me logo a utilizá-lo e... Como é que utilizou o documento? Percebeu-se esse documento que caísse nas mãos erradas, que era perigoso para Portugal? E está provado pela ameaça que me fizeram há poucos dias. Posso saber que ameaça foi? As autoridades sabem. Fui condenado pelo Tribunal Divino por causa de ter feito o Principado da Fuzeta da Rainha Dona Maria I. Fez o Principado da Fuzeta. Onde é que é o Principado da Fuzeta? O Principado da Fuzeta abrange as terras da Fuzeta, anexas à Fuzeta, uma grande área... Penso eu de 2 ou 3 mil hectares, calculo. E depois ainda tem a parte territorial do mar. Mas eu acho maravilhoso, porque eu estive há pouco tempo com os meus atores em Monte Carlo, que é um principado também, e imaginei que bom que era para Portugal ter também um bocadinho de paraíso, como Monte Carlo se tornou, no Principado da Fuzeta. Pensava fazer uma coisa do género ou não? Ou seja, casar-se com alguém bonito, ter assim... E é casado? Não sei se calhar se já é casado. Eu sou casado pela República Portuguesa. Ah, mas portanto ainda se podia votar... Mas... Pelo Principado ainda não é. Neste momento ainda não é. Mas de repente, imaginei que interessante que era nós termos também o nosso próprio Principado. Está Carlos Cunha, César Mourão... E também o Gustavo Miranda. Miranda. Gustavo Miranda. Uma lenda na Colômbia, mas agora também em São Paulo. Exatamente. Estamos a acabar esta entrevista e este é um bloco de humor. E o que nós fazemos sempre é pedimos aos nossos convidados que nos contem ou uma história, ou uma interrogação, qualquer coisa. Nós acabamos sempre. Não entrem já em pânico, ok? Que isto é quase um desafio de improviso. Mas antes de fecharmos, queremos saber, basicamente, até quando é que as pessoas podem ver o vosso espetáculo aqui? Olha, muito complexo. Claro. Nós podemos, complexo. Podem ver o espetáculo de quinta a domingo, às 21h30, no Teatro Vilaré, desde dia 7 de setembro até 26 de novembro. Aham. Sendo que setembro e outubro com o Gustavo Miranda, improvisador da Colômbia, incrível improvisador, e em novembro com o Marco Gonçalves, brasileiro de São Paulo. Qual é que gostas mais, César? Do Gustavo ou do Marco? Claramente do Gustavo. Eu nem mas gosto faz muito essa pergunta do Marco. Em novembro, não é? Exatamente, era o que eu ia dizer. São. Sim, sim. O Marco é muito nosso amigo também, já fez uma temporada connosco. O Marco é incrível. O Gustavo é incrível também, é de uma humildade em palco incrível. Não há, não. Aposto que viram pessoas ver os dois, justamente para perceber. Ah, não, claramente. Vale muito a pena ver. São dois espetáculos diferentes. Dois elencos completamente diferentes. Só pelo fato de mudar um de nós vai mudar muito. Os próprios jogos vão ter uma mudança. As próprias improvisações vão mudar, portanto, vão ser dois espetáculos claramente diferentes. E em dezembro também é bom dizer que em dezembro, no Porto, o Marco Gonçalves faz connosco também. No início de dezembro. E em bom rigor. Cada espetáculo é diferente, não é? Todos os espetáculos são diferentes, mas claro, vão mudar muito por se mudarem atores. Neste caso, fazemos com o Gustavo Miranda, colombiano, fazer com o Marco Gonçalves do Brasil vai ser outro espetáculo, outra proposta. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Bom, então, vamos fazer uma improvisação rápida das letras, que eu costumo fazer na rádio comercial. Portanto, o Gustavo e o Carlos vão entrevistar-me. Vocês vão dizer um objeto qualquer, uma coisa qualquer em que eu sou especialista, podem dizer? Canetas. Canetas. Sou especialista em canetas, vou improvisar. Cada vez que eu vos pedir, vocês dizem uma letra qualquer do abecedário e eu começo com a letra que vocês me disserem. Muito bem. Pode isto ser? Não pode durar mais que... Vamos também meter um tempo para isto, sim, não é? Sim, sim, sim. Um minuto e meio. Perfeito. Ok. Não achas? Acho menos melhor. Yeah. Mas sim, um minuto. Queres um minuto? 30 segundos. Queres um minuto? Um minuto. Um minuto. Bora. Um minuto é melhor. Espera aí, atenção. Vamos começar? Bora. Olá, boa tarde, Zeferino. O senhor, pelo que sei, é especialista em canetas. É, sua introdução foi quase um minuto, meu amigo. Sou especialista em canetas de vários tipos. Canetas Parker, esferográficas. A. A e B. A esferográfica. A. Canetas Parker, B. As cores das canetas, elas influenciam na pessoa que escreve? Olha, depende da cor. Por exemplo, a cor... De J. Javali. Conhece a cor javali. A cor javali influencia as pessoas na maldade. Você escreve uma frase qualquer, por exemplo, o seu nome. Rui, Manuel, Fonseca, pronto, um nome qualquer, não é? Você escreve o nome. Com a cor javali, você sente o braço, sente uma força diferente do braço que não sente com outra caneta. B. Boa? Percebeu? Ok. Claro. E diga uma coisa: as suas canetas tinta permanente deitam borrão? Quê? Queria que eu respondesse, mas eu não estou a par dessa situação, porque o borrão é uma coisa que nem sempre acontece. Vai da força que você faz na caneta. Ah, um minuto e três, foi impossível. É isto, mas em bom. César Mourão, Carlos Cunha e Gustavo Miranda. Eles são o grupo que vai fazer esta nova temporada dos melhores do mundo, dos Comédia à la Carte, que está em palco até 26 de novembro no Vilaré, mas que a 30 do mesmo mês vai para o Coliseu do Porto, onde ficará até 10 de dezembro. De resto, pelo meio, a ele junta-se Marco Gonçalves. Entretanto, na próxima semana, teremos connosco este cidadão. Lembro-me de um teste em particular, onde estávamos todos com imensas cabas e tínhamos no colo, ou o livro aberto, ou folhas, e levávamos uma data de folhas, só que eu não estava contente, não queria nada, ter só a boa nota no teste, queria fazer aquilo em espetáculo, e então... Estava só a fazer piadas do... Não percebi o que é que escrevi aqui nas minhas cabas e coisas desse calibre. E claro que foi tão gritante que ele teve que chegar ao pé de mim e dizer o que é que tem no colo? E eu tive uma iluminação divina e disse só... São rosas. São rosas, sim, são rosas. E levantei-me e depois disse... E quando caiu as folhas disse... Xissa, não se produziu o milagre. Hugo Vanderding. já viveu em Miami, já viveu em Amsterdão e agora vive em Lisboa. É a pessoa que faz mais piadas no Facebook de toda a história do Facebook. Então agora está a fazer uma. Se não se importam, deixem cá ver se mandou mais uma. Pois, cá está. Mais uma. Hugo van der Ding é autor de imensas páginas, das quais destacamos algumas, para isto não ser muito aborrecido. Beach Please, A Cavaca, que como de certo compreenderão, entretanto acabou, e talvez a mais conhecida, A Criada Mal Criada, mas que curiosamente não diz palavrões nenhuns. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, com humor. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.